fechado, vestido vermelho, a malandragem do meu lado. Quem me protege não dorme, se tenta comigo vai ficar pegado. Mano, não desço do salto, com o povo da rua não perco o compasso. Mas se quer calor, vai dar calor. Abre espaço pra eu passar, tu não entra no baile sem licença pra chegar. Abre espaço pra eu passar, faz o certo pelo certo que nada te faltará. Canta pra descer, que o povo agradece. Canta pra subir, que faz uma prece. Canta pra descer, mas só não esquece. Não planos que não são meus, hoje eu montei meus planos. Graças a mim e quem tá comigo, seguimos ganhando. Mesmo de olho aberto e acordada, ainda tô sonhando. Mesmo favelada e mal criada, minha vida é um morango. Eu sou novo movimento, eles dizem que eu sou um monumento. Mas o que fica é o sentimento de olhar e dizer que esse é meu momento. Então eu vou fazer de novo, mais lento, pulando corda com a linha do tempo. Sem feitiços que causam tormentos, toma cuidado com quem tá mexendo. Abre espaço pra eu passar, tu não entra no baile sem licença.